Passa rápido, não é? Passa muito rápido. Meus amigos, levanta e anda. É a proposta da nossa conversa. E foi lá em Jesus, com Jesus, em João, no capítulo 5, no versículo 8, ele estava em um lugar onde pessoas vinham e se aglomeravam, queriam o seu toque, queriam ser abençoadas por ele. Mas era muita gente. E as pessoas não conseguiam chegar perto. Até que resolveram abaixar pelo teto um aleijado. E Jesus, olhando para ele, disse: levanta, pegue o teu catre e anda. E assim foi feito. Dessa passagem, eu considero duas condições. A primeira, para uma reflexão muito séria. Jesus viu a movimentação de se abrir um espaço no telhado, na cobertura, não era telha, na cobertura. E ele não disse: não, gente, peraí, eu vou aí fora. Não. Eu fico imaginando que as pessoas disseram: é o aleijado, cuidado. O aleijado vai cair, porque, gente, botando pelo teto. E é possível que alguém ainda tenha dito: oh, meu Deus, o aleijadinho. Não é verdade? Claro. Porque quem se acercava de Jesus não eram espíritos superiores, não. Mas Jesus não saiu para atender. Tiveram que botar ele pelo telhado. Por que será? Aí também se depreende uma lição de imediato. Ele estava em outro momento. Ele estava em outra situação. Então ele estava aguardando. Talvez, quem sabe, depois. Em suma, ele não quis fazer. Não era o momento. É a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda questão, claro, a força da fé, do estímulo para a cura. Claro. Claro. Mas como nós poderíamos trazer isto para o nosso dia a dia, para hoje? Não a cura apenas física, mas a cura da emoção. Levanta, pegue do teu catre e anda. Por coincidência, é loira. Apenas uma observação. Levanta, pegue do teu catre e anda. Não estamos doentes em cima de um catre, mas isso serve para nós sim. Podemos não estar fisicamente em cima de um catre, mas estamos, talvez moralmente, abatidos, largados, descambados. sem ânimo, com tantas coisas por resolver, por decidir, por dar basta. E ficamos deitados no catre da inanição moral, da falta de fé, e queremos que as coisas caiam do céu. E fazemos desafios à espiritualidade. Quero ver se não vai resolver meu problema. Quero ver. Tá, eu vou participar desse encontro. Mas quero ver. Aí vem, participa, ouve. Daqui a pouco, uma semana, não adiantou nada. Fui lá, não resolvi nada. Ou vamos num centro, aí ficamos lá se mentalizando. Se existe mesmo, aquela média vai me chamar. Se existe espírito mesmo, você já fez isso, não foi? Você já fez, já fez. Você já fez isto. Você já fez isto. Se existe mesmo, vai me chamar. Vai me chamar. Aí não chama. Aí sai. Aí não adianta nada. A casa é fraca, vou procurar outra. E assim vai. Gente, o problema não está na casa, o problema não está nos espíritos, está em você. Você está deitado no catre, miséria. Levante. Ande. Diga basta, diga não, aprenda a dizer não, inclusive para você. Nós não gostamos de dizer não. Eu sempre digo que nós temos uma educação meio hipócrita, a educação brasileira. É aquela educação de não querer contrariar, para ficar bem com todo mundo. Então você não diz o não de algo que você não quer fazer, mas faz para não aborrecer o outro e se aborrece. O outro é mais importante do que você. Isso não é justo. Olhe, sinto muito, mas não. Naturalmente. Eu sei. As pessoas se ofendem quando contrariadas. Se ofendem, né? E sobretudo nós que estamos mais à frente, somos médios, coisa e tal. E a caridade está onde? Quem vê assim comigo, eu digo, na casa de sua mãe. Não peça a mim o que você não faz. Não coloque em mim ações da sua responsabilidade. Eu já contei isto aqui. Lá na Europa, eles são, as pessoas dizem que os europeus são frios, são mal educados. Não são. Os europeus são pragmáticos. Eu já contei aqui esse exemplo, mas ilustra bem esta verdade. De uma educação natural, simples, sem querer agradar, mas verdadeira e sendo honesta. Eu estava na casa de uma alemã, a convite para a realização do trabalho. Aí ela vem, na véspera, com um bloquinho e um caderninho, e diz, você quer comer o que amanhã no almoço? Estava com a intérprete. Diga que qualquer coisa. Não, medrado, diga-se qualquer coisa. Medrado, diga o que você quer comer, porque não existe isso do qualquer coisa. Aí eu disse, tá, diga para ela que um bife com batatas. Aí a alemã botou lá, e quantas batatas? Eu virei, se eu vou saber a dimensão da minha fome, pelo amor de Deus... Mas é porque aqui, medrado, se trabalha o desperdício zero. Eles passaram pela guerra. Eles sabem o que é carência de comida, de tudo. Aí eu disse, tá, duas batatas. Aí anotou. Aí vem a hipocrisia da educação brasileira. Né? Aí eu, Mr. Simpatia, cheio de coisas. Oh, diga a ela que eu sinto muito o trabalho que eu estou dando a ela. Você não sente nada, você quer comer, né? A pessoa que providencia. Não é verdade? Diga a ela que eu sinto muito o trabalho que eu... Aí o intérprete disse, não vou dizer isso não. Medrada, porque aqui é diferente. No Brasil, você diz, a pessoa sorri, faz que bobagem. Que nada. Aqui não é assim não, eu falei, que nada, eu estou sendo gentil, por favor, traduza, está certo. Aí ela traduziu, aí a criatura alemã, anota, vai me dar um trabalho enorme mesmo. Porque eu vou ter que acordar amanhã, 5 horas da manhã, para ir comprar as batatas que eu não tenho. Mas vai ser um prazer, porque eu estou recebendo. Gente, lógico que vai dar trabalho. Claro. Então, ela disse que vai dar trabalho. Agora, se for aqui no Brasil, você vai ouvir o seguinte. Se a pessoa responder, não, vai me dar o trabalho. Então, não precisa não. Se vai dar trabalho, não precisa não. Deixe para lá, não quer dar trabalho não. Sabe, precisa não. A pessoa se ofende. A pessoa se ofende. Então, vocês ponham na sua cabeça o seguinte. O não é indispensável. Até para você se sobreviver, para você sobreviver, essa onda de obsessão entre encarnados, que existe. Então, você precisa levantar do catre também nas decisões da sua vontade. Porque tem que ser igual a todo mundo e fazer tudo da mesma forma, porque aprendeu assim com sua mãe, aprendeu assim com seu pai, com sua avó. E as pessoas querem que você seja assim porque você trabalhou uma imagem que lhe gera angústia, sofrimento, que lhe deixa triste e aborrecido, mas você continua naquilo, cheia de enxaqueca, se lascando toda. Mas não pode reagir. Porque é esse o padrão que as pessoas esperam de você. Mas você sabe o tormento da sua alma, se aquele momento de raiva, aquela vontade que você tem de pular no pescoço da sua nora ou da sogra. Aí você chega e diz assim, pô, meu amor, com seu marido, sua mãe hoje está difícil. Então não, aprenda a dizer não com leveza, levante do seu catre, nessas pequenas coisas, e se posicione. Havia uma gaivota, que ela se recusava a comer aquelas migalhas, sobras de peixe, de pão que os pescadores deixavam ali, ela achava aquilo muito ruim. Ela diz, pô, por que eu tenho que ficar ali? Poxa, eu poderia voar, mas fico ali. Aí ela começou a tentar voar. Era difícil. Mas ela estava se tornando um mau exemplo para as outras gaivotas. Porque ela estava passando uma revolta. E ela foi como que excluída daquele grupo. Então, Fernão Capelo Gaivota resolveu ir para longe. Foi para longe. Encontrou Henrique, um mentor, um orientador, e aprendeu a voar. Aprendeu a voar. E ela viu que não precisava viver das migalhas dos peixes. Ela poderia voar e mergulhar e pegar um peixe inteiro. Só para ela. Ah! Fernão Capelo Gaivota, então, se revolucionou. Passado um tempo, mesmo não sendo bem visto, onde estavam lá os seus iguais, ele voltou. Ele voltou para ensinar ou para passar o que ele gostaria de passar. Claro, foi visto com desdém. Sabe aquele olhar repressor? Aquele olhar condenador que nós sabemos dar quando queremos, né? Machucar, aquela coisa assim. E preste atenção na boca. A boca é assim, ó. Focou a boca? Assim. E depois a pessoa assim, mas fulano foi assim, tão do... Eu não falei nada. Quando queremos, sabemos fazer. Né? Sabemos machucar. Né? Então era assim que faziam com Fernão Capelo Gaivota. Mas ele estava lá. Ele não desistia. Ele queria, sim, ensinar os seus iguais a voar. E daqui a pouco um chegava e disse, me ensina, Fernando. Bom, mas eu acho que não vai dar certo. Vai sim, aí dava aquela força. Daqui a pouco olha voando e deu certo, e deu certo. E cada um foi tentando e foi conseguindo, foi dando certo. É assim que precisamos ser. Precisamos ser Fernãos, Capelos, Gaivotas. E quando juntamos esses dois com a águia, esse com a águia, dois em um, ninguém vai segurar mais. Até o seu andar vai ser diferente. Porque você deve andar assim, ó. Vai passar a andar assim, ó. Você não vai dizer, em nome da paz, para não gerar conflito, eu me calo. Isso é um equívoco. Você se auto-sabota. Fale. Agora não precisa gritar. Não precisa dizer. Não. Converse. O outro vai fechar a cara, a outra vai fechar a cara. Vai. Que cada um cuide do seu lixo. Você é a usina de reciclagem de lixo alheio? Gente, vocês sabem as pessoas. As pessoas perguntam muito, né? Medrado, o que verdadeiramente faz você? Você é sempre assim, quem me conhece sabe. Quem convive comigo sabe que eu sempre fui assim. Rosângela me conhece há 34 anos. Ela é bem mais velha do que eu. Sabe? Então sabe que verdadeiramente, mas por quê? Nunca tive problema? Tenho, continuo a ter. Ontem eu falei aqui para você, de Gislaine. Mas eu já passei isso aqui também. Eu me lembro muito de minha mãe. Meu filho, você está com problema? Estou, minha mãe, um problema sério. É por isso que você está com essa cara? É, minha mãe, está um problema sério. Mas tem solução? Tem, minha mãe, mas só na semana que vem. Mas então, meu filho, para que essa cara? Na semana que vem você resolve. Em outros momentos, meu filho, você está com problema? Estou, minha mãe, problema sério, minha mãe. Tem solução? Pior que não, minha mãe. Então, meu filho, para que essa cara? Não tem solução. Aí você está me ouvindo agora e diz, mas é porque você não tem um problema que eu tenho. É porque nós gostamos de nos vitimizar. Porque chamamos atenção. O coitadinho é visto. Mas isso está acabando, o povo não está mais assim não. Antigamente que a pessoa coitadinha vinha e todo mundo... Oh, oh, oh. Hoje em dia não está assim não, viu? Segure sua onda. Sabe? Até seus filhos. Mãe, e aí? Oh, eu não estou nada bem. Então tá, tome um remédiozinho, vá deitar que melhora. É assim. Aí você vai lembrar o que você fazia com sua mãe. Poxa, se minha mãe dissesse isso, eu ia para perto de minha mãe, cuidar de minha mãe. Mas o tempo não está mais assim, não. Vamos lá. Levanta e anda. Levante do tempo parado. E siga seu caminho. É assim que está. Mas nós dificultamos. Olha, eu tenho dito nas minhas últimas palestras uma equação budista que eu achei fantástica. Que diz o seguinte: dor mais vitimização igual a sofrimento. Dor mais capacitação igual a bem-estar. E o que seria capacitação? Se você está com a dor física, vá, busque um médico, se auxilie, se capacite para sair daquela dor. Vai lhe dar bem-estar. Se você está com problema emocional, se capacite também para entender, para compreender, para desvelar, para desvendar, para desatar. Você vai sentir bem-estar. É simples assim. É simples assim. Mas não. Herdamos uma herança maldita das religiões, de modo geral, onde fala que o sofrimento é necessário para encontrar a felicidade no outro mundo. Então aqui você não pode ser feliz, você tem que ser triste. Vocês já ouviram os mais ou menos meus contemporâneos? Eu estou vendo que é uma grande maioria. Vocês já ouviram, ou dos seus pais, ou até dos seus avós, muito riso, sinal de pouco siso. Então observe qual era a visão da vida. Seriedade e medo, porque vocês também ouviram fulano, meu pai era temente a Deus. Temente. Tinha medo de Deus, porque a ira de Deus alcançaria os ímpios. Então, Deus ia ter o que conosco? Piedade se nós estivéssemos sofrendo. Então, vamos sofrer. Aí, aquela coisa. Né? Não. A felicidade, o céu, pode ser aqui. Problemas vamos ter sempre, seremos sempre problemáticos também. Vamos melhorando no que pode. Caminhando, caindo, levantando, sacudindo a poeira. Reconhece a queda? Levanta. E vai adiante. E se serve de consolo, outros problemas aparecerão. Então, ó, vá dando jeito naquele ali, porque senão vai pesando, porque outros virão. Vá tirando aí, vai que vai, porque outros virão. É assim. E evite ser peso para as pessoas também. Porque nós não recebemos apenas peso, não. Também colocamos-nos como peso para as pessoas. Com as nossas cobranças, com as nossas carências. É, viu? Medrado passou por mim, nem falou comigo. Eu só tenho dois olhos, caramba. Você não me viu. Me dá vontade, se da próxima vez, bota uma melancia na cabeça que eu vejo. Ah, também? Se eu vi, eu falo. E com prazer. É uma lisonja. Lá em Salvador, porque as pessoas me conhecem um pouco, então as pessoas me param na rua, em shopping, não sei o quê. E eu tenho um prazer, porque é uma lisonja, né? O reconhecimento ao seu trabalho. Né? Mas tem pessoas que eu não vejo. Ah, vou deixar de ir ao centro. Você passou por mim, não falou comigo. Teve uma que me mandou isso pelo inbox do meu Facebook. Aí eu respondi, vá tomar banho. Ah, também? Por que eu não falaria? Então nós temos essa coisa de querer buscar nos vitimizarmos em tudo. Ah, aí a vida vem, ó, toma-lhe, você fica, não. Ora, abra suas asas, deixa ser galinha. E isso não depende de uma força espiritual para vir modificar, depende de você. É você que precisa modificar, é você que precisa reestruturar isto. Não é ninguém não, pelo amor de Deus, levanta, toma do teu catre e anda. Ora, dê um basta, como disse ontem, a essas questões menores que lhe prendem e fica nesse rame-rame. Ah, que miséria também. Você é filho das estrelas e dos astros. Você merece estar aqui, como diz o poema hindu. Então se sinta merecedor deste seu momento. Não é a melhor vida que você tem, mas é que você tem. Não é a melhor que você gostaria, que você queria, mas é que você tem. Pronto, vá se lixando aí com ela, vá seguindo adiante. Ora. E não fique esperando que as coisas mudem, não. Mude você no manuseio delas. Mude você no manuseio delas. Não espere que elas mudem com você. Hoje eu comentava com Rosângela e Marília no café da manhã. Eu desci antes, estava tomando meu café. E algumas coroas que não sabiam quem eu era, me viu sozinho, me paqueraram. É natural. Sabe? Uma águia. Ali no meio de um bocado de galinha. Mas eu tive uma constatação. Pelo que eu visualizei, eram assim, acho que tinham 60 anos assim. Eu dizia, oh meu Deus, nem mais as de 40. Abaixo disso eu nem penso. Aí eu disse, é, tenho que me acostumar, pelo menos tem essas de 60, não é? Então é isso, vai se ajustando, sabe? Então não perca tempo, então não perca tempo nem querer que as de abaixo de 40 olhem. Então pronto, siga seu caminho. E contudo deve ser assim. E contudo deve ser assim. E contudo. E há sempre tempo para o recomeço, para o fazer de novo. Você poderá não modificar o que já foi estabelecido, mas você poderá sim construir a sua maneira nos momentos atuais. Ora, pronto. E siga seu caminho. Vá adiante. Pegue, levante, pegue do teu catre e anda. E anda. Torna a dizer, não perturbe a vida de ninguém. Se torne leve. Se torne leve. Recentemente, uma pessoa que trabalhava comigo já há muitos anos, virou para mim e disse assim, Medrado, olha, estou cansada, não quero mais trabalhar aqui não. Eu ia dizer o quê? Pois é. Gente, se a pessoa chega e você fala, meu amor de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou seguir a minha vida. É aquilo que eu sempre falo quando a necessidade de nós aceitarmos a vontade do outro é quando... Coloco sempre isso. Todo ano eu falo a mesma coisa e vocês não aprendem nada. Quando vem uma mulher e diz... Ei, Medrado, roubaram meu marido. Roubaram, foi. Botaram um revólver na sua cabeça e levaram seu marido. colega de trabalho dele, e ela sabia que ele era casado. E ele não sabia que era, não? Ele foi porque quis. Assuma logo isso, e não foi porque foi fracasso seu, não. Aconteceu, pronto. Vá adiante. Precisamos acabar com essa vitimização diante de tudo. Tudo é motivo para a gente se vitimizar. Gente, a vida passa. Quando você percebe, já é o final do dia. Quando você se dá conta, já acabou a semana. Quando você pensa que não, já terminou o encontro. Gente, vocês já estão falando, meu Deus, já é final do ano. Já chegou, já vai chegar o Natal. É isso que é a vida. E o pior dessa constatação, quando você se olha no espelho, vá, se olhe! Já foi! Já era! Então já passou, agora o que pode acontecer daqui para frente é isto que é, levante, pega o teu catre e anda. É isto! É isto! Como dizem os antigos, do que adianta chorar sobre o leite derramado? Ah, porque eu vivi 20 anos da minha vida, eu dei para ele, perdi 20 anos. Perdeu não. Você usufruiu quanto pôde, 20 anos. Fez lá sua ousadia, ou sei lá mais o que foi. Ah. Oh, temos que fazer esse espiritismo prático do dia a dia. Do que adianta a gente saber o que é Deus? Deus, pergunta número um, que todo mundo fala, né? Causa primeira de todas as coisas, inteligência. O que adianta? Como você vivencia esse Deus na sua vida? É isso que vai ser importante. Pronto. É isto. Mas não. Recebemos o peso, queremos ser peso. Ah, que miséria, que cansaço. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, metralha, eu ando no cansaço de vida. Eu fico imaginando. Porque realmente deve trazer o peso do mundo para as costas. Quem se acha responsável pela família toda, por exemplo. Tá, se pode ajudar, ajude. Mas cada um é responsável pela sua caminhada. Caminhos são apontados. Mas não são as nossas pernas que deverão ser usadas para que outros caminhem. Que cada um caminhe com suas pernas. Ora, eu me lembro de uma vizinha lá atrás. Eu morava numa zona de prostituição e tráfico de drogas na minha infância. Era uma festa. Aí de vez em quando a polícia invadia lá em casa, pensando que era prostíbulo, atrás de bandido. Aí chegava, oh, não é, pedia desculpa, essas coisas assim. Então, agora por que eu lembrei disso? Ah, minha vizinha! É porque eu vou assim, vou lembrando das coisas. Era assim, Dona Mimira. O nome dela era Valdomira e chamavam de Mimira. Vivia tendo, ai, caía para trás. Oh, meu Deus, ela tinha uns 10 filhos. Aí os filhos carregavam, ela era pesada, se escarregava, ela sofrida. Oh, meu Deus, Dona Mimira vai morrer. E era aquela comoção. Ela era mãe de umas 3 prostitutas, então o prostíbulo todo fazia aquele movimento para cuidar de Dona Mimira. Toda vez, Dona Mimira não poderia ser contrariada. Dona Mimira enterrou em 6 filhos e não morreu. No limite. Disse que um cidadão estava passando muito mal, vinha com problema cardíaco sério, cardiopata gravíssimo. Aí ele foi ao médico com a esposa. Aí depois a esposa, o médico virou para a esposa: eu gostaria de falar com a senhora em particular. O senhor poderia aguardar lá fora, por favor? Aí ele foi. Ele disse para ela: olha, a situação dele é gravíssima. O coração dele está por um fio. Não vai ter transplante, certo? Não sei. Sim, doutor, e nós poderemos fazer o quê? Olha, não o contrarie. Nada de barulho, faça a comidinha que ele gosta, né? Tudo leve, né? Evite assim problemas para ele. Ela ouvindo. Alguma coisa, doutor? Não, só isso. Não contrariar, fazer as vontades. Entendi. Aí saiu, o marido lá aflito disse: e aí? Foi que o médico disse: você vai morrer, questão de dias. Questão de dias, você vai morrer. Claro que aí é um exagero, não é? Mas cada um deve vivenciar a sua caminhada. Vamos ajudar, vamos sustentar, vamos dar a mão, mas não poderemos caminhar pelo outro. Não poderemos. A caminhada é nossa. Com a dificuldade e as fortalezas que tivermos, mas será sempre, sempre nossa. Vamos dividir? Vamos sim, o que pudermos. Diz que dois velhinhos chegaram no McDonald's, aí pediram um lanche, um Big Mac. Foi aqui em Poços isso, foi aqui. A informação que eu tenho que foi. Mas assim, os velhinhos, um apoiando o outro, uma coisa linda de ser vista. Aí ele pediu, dava para cortar no meio o sanduíche. Aí o rapaz, atendente, cortou, eles foram. Aí o velhinho começou a comer, tudo divididinho. Aí o rapaz ficou assim, tão sensibilizado com aquilo. Aí foi até eles e disse: eu estou vendo que vocês dividem tudo. Está querendo um big só para a senhora? Ele come o dele. Não, a gente está casado há 60 anos, meu filho. Aprendemos a dividir tudo. Mas a senhora sabe o que eu estou achando assim, encantador. É a senhora estar vendo ele comendo. É porque também a minha deitadura a gente divide. Então ele usa primeiro, depois eu uso. Oh, não vamos exagerar, não. Pelo amor de Deus. Também assim não. Não é? Também assim não. Já contei aqui também, eu me lembro falando de dentadura. Eu vou uma coisa, vou lembrando, eu não tinha pensado em falar nada disso. Eu fui convidado para fazer uma palestra no Centro Espírita no interior da Bahia. Aí um amigo me acompanhou. Aí fomos dormir, coisa e tal. Aí esse amigo sempre assim, muito, muito crente, muito fervoroso, muito assim. Aí pronto, no dia seguinte, ele virou e disse: mas Medrado, que energia, viu? Eu vi você orando, deve ter sido isso. Aí eu virei assim: mas o que foi? Ele falou: não, é porque você não tomou a água. A água foi fluidificada. Mas tão fluidificada, que ela estava assim até meio encorpada. Aí eu disse: foi, é? Mas foi. Aí fomos pro café da manhã. Aí perguntaram, né? E aí, não, noite maravilhosa. E ele empolgadíssimo com a água fluidificada. Se sentindo revigorado, fortalecido. Né? Aí daqui a pouco chegou a senhora, a avó do dono da casa. Thank you. Vocês dormiram bem? Dormimos sim. Ali é meu quarto. Energia é boa. Agora vocês sabem, eu deixei o copo da minha dentadura lá. Eu de manhã peguei a dentadura, botei na boca e deixei o copo lá com água. Ele olhou para mim, eu disse, encorpada. Encorpada. Cuidado com essas ações espirituais todas. Para encerrarmos, vocês sabem, essas pausas assim que eu dou, é porque eu, quando estou assim refletindo sobre o que, eu não sou de fazer, de construir uma palestra. Por isso que eu saio repetindo uma coisa a outra. Porque eu não sou, né? Tem companheiros que fazem aquele roteiro, eu não. Eu faço assim uma reflexão. Aí tem horas que eu fico assim, mas meu Deus, eu pensei que eu ia falar alguma outra coisa e não falei. Aí fui para a dentadura, eu volto, sabe? Sabe? Aí eu fico assim, será que eu poderia? Mas eu acho que era exatamente isso. Então, não, tem uma coisa que eu havia preparado. Tem. Essa coisa do você viver para perturbar os outros. Isso eu tinha pensado em falar com vocês. Não. Ninguém vai mudar ninguém mais aqui. Você não vai mudar seu marido, não. E nem ele é você. Nem ele é você. Tá entendendo? Então se ajuste mesmo nessa miséria aí, que é seu casamento ou o que for. Porque a coisa está difícil. A coisa está difícil. Né? Então, olha, no momento de vocês, vivencie os momentos. Vivencie os momentos. Os momentos. Vejam TV de mãos dadas. Vão para o cinema, crie oportunidade, porque como eu disse, olha o tempo voa. Não deixe de fazer porque o outro não dá receptividade, ou a outra não dá. Continue fazendo, é a sua parte. Não se contamine com a indiferença dos outros, contagie com seu vigor. Contagie com seu vigor. Diz que um cidadão chegou em casa e ele tinha uma estratégia. Porque ele tinha que falar tudo rápido. Aí ele chegava e disse, amor, rápido aí, veja ali uma cerveja que eu vou ver o futebol, porque já vai começar. Aí ele ligava a televisão, aí ela disse, mas já começou, mas corre, veja ali a batatinha, porque já vai começar. Aí ela disse, mas já começou, mas ela saía correndo, pegada, ela agora vai lá, corre lá, amor, pega ali aquela calabresa, porque já vai começar. Aí ela ia correndo naquela agitação, né, e ele sempre pedindo as coisas, vai começar. Aí ela virava, até chegou um momento que ela disse, mas filho, olha, deixa-me lhe falar, tá muito difícil morar aqui, o trânsito, pronto, já começou, vai. Prossiga. Não. Lembre-se de mim nessas horas. E comece a sorrir. Porque, gente, é bom sorrir até das nossas desgraças. Repare. Quando você caiu, você ficou aborrecida. Uma queda qualquer na rua. As pessoas olharam, algumas riram. Você se aborreceu. Levantou aborrecida. Você falou, se eu cair, machuquei meu joelho. As pessoas ficam rindo de mim. Lembre da sua queda depois. Você vai rir. Repare, faça aí esse teste. Você vai rir. Meu Deus, olha que queda besta eu tive. Então já comece a rir na queda. Você caiu, aí a pessoa vê, eu caí. Pronto. Eu me lembro que eu contei aqui isso. Isso eu contei. eu estava no... Tinha lá em Salvador um shopping a céu aberto. Aí uma loira... Foi verdade. Gente, olha, eu não minto, não. Eu floreio, faço uma coisa assim, mas eu não minto, não. Aí eu estava sentado no banco, aí a loira disse, quadrado! Aí veio correndo assim, ela estava com salto, porque loira gosta de andar de salto alto, né? Ela estava... Aí ela se engasgou ali numa pedra. Meus amigos, aí lá veio catando o cavaco a loira. Sabe? Gente, eu disse, meu Deus, vai cair. E ela veio, pá, pá, o cabelo todo na frente, pá. Porque ela tinha feito chapinha, né, o cabelo. E era daquela progressiva, que fica bem escorrida, né. Aí ela veio, gente, quando ela chegou assim, perto de mim, que eu já sei com o joelho, ela caiu, literalmente. Aí ela virou pra mim assim, eu quase caí. Eu fiquei sério. Mas só pensando, quase? Mais do que isso, ia parar no inferno. Aí ela... Mas loira não perde o rebolado. O cabelo foi para trás. Posso tirar uma foto com você? Eu dei valor à loira. Dei valor, levantei, tirei uma foto. Outra, que essa pode não ter ficado boa, tiramos. Aí, quando ela terminou ali de fazer as fotos comigo, aí saiu. Mas não perdeu o rebolado. Não desceu do salto. Aí começou a chover. Gente, minha mãe era uma sábia. Analfabeta, semi-analfabeta, mas uma sábia. Minha mãe dizia assim, Deus não quer nada mal feito. Aí, começou a chover, eu saí rapidinho. E tinha uma parte assim que era uma praça de alimentação com piso muito liso. Um pessoal cantando assim no palco. Aí eu olhei e falei assim... Eu vou, não vou passar pela ali pelo meio não, porque daqui a pouco vou atrapalhar, o pessoal está ouvindo. Eu vou assim pelo canto onde tinha as mesas. Mas aí começou a chover mesmo, estava com um sapato escorregadio. Aí teve uma hora que eu apressei o passo. Meus amigos... Não foi assim, não. Foi assim. Aí lá vou eu. A moça que estava cantando, a miserável, porque aquela alma endurecida, ela virou assim, eu acho que aquele espírito amedrado vai cair. Aí o que aconteceu? Todo mundo. Caí de costas numa mesa. Aí tinha um casal assim, mas uma jovem. E você caiu, não foi? Eu me lembrei logo da loira. Aprendi com ela. Levantei. Fiz cara de paisagem. Mas eu ia passando nas mesas e eu vi. E sujou a calça toda, eu nem olhei. Nem olhei. Quando saí da vista de todo mundo. Calça clara, estava lá a mancha. Como dizem vocês, mulheres, não saiam do salto. Não, mantém. Mas agora vamos encerrar mesmo. Essa não estava nem no script. É porque eu vou descer agora. Vou descer agora. Eu gostaria que agora... Eu gosto de fazer isso porque eu acho... sabe o que é? A barriga está aumentando e o cinto vai descendo. É, mas se botar suspensório tem que tirar o cinto, né? Seu marido faz como? Ele é barrigudo, é? Bom, mas eu não quero chegar à barriga do seu marido, não. Verdade, muito bem, parabéns. Chegar com muita alegria, que chegue, claro. Eu fico pensando, quando eu falo do momento, eu também falo nessas coisas, a gente não se permite nada. Aí eu fiz uma palestra no final de semana lá em São Paulo, e aí eu virei e disse assim, eu fico imaginando aquelas mulheres do Titanic, toda cheia de espartilho, não podia comer nada, morreram todas. Toda ali apertada, né? Na hora lá do docinho. Não. Morreram. Morra pelo menos feliz. Sim, o que eu queria é o seguinte. Você pode estar sentado aí diante de uma pessoa, do lado de uma pessoa que você nem conhece. Se você conhece, passe para a seguinte. Se apresente, fale um pouco do evento, fale de onde você é. Né? Pergunte se a pessoa gostou, fale da sua impressão também. Vá, faça isso aí, vai. Levante, dê um abraço. Dê um abraço. Se confraternize. É isso. Fique de pé, a não ser quem tem artrite reumatoide aí. Olha, vocês sabem, a cada final de encontro como este, que a gente revê amigos, a gente encontra novos amigos, até pessoas que não serão novas amigas. Mas, de qualquer forma, tivemos momentos juntos bons, não é? Tivemos momentos juntos bons. Então, a gente fica até sem saber o que dizer por conta do carinho que a gente recebe. Mas sempre, amor, pode botar mais alto, por favor. Pode altear o que você puder. Aí a gente sai dizendo... Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus. Mas não é verdade? Vai ficar nos meus. Vão ficar as lembranças. Não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem vão são aves de fera. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Vão em paz, sejam felizes com os não momentos. Não aprendi a dizer adeus. Mas afinal de contas, sem lágrimas no olhar, vamos nos reencontrar no próximo ano. O inverno vai passar e apaga a cicatriz. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, mas vai ser melhor assim. Como é? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem fã são aves de fera, se tens que me deixar. Que seja então feliz. Como é? Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machuca, o inferno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores têm fã, são aves de fera, se tens que me deixar. Vai voltar, vai voltar. Dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus, e que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto, vai ser melhor assim. Como é? Diga pra pessoa do lado. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem fã. Vocês são meus amores. Se tens que me deixar. Estamos chegando no verão. Que seja então feliz. Se tem que ir embora, vamos, agora leve alguma coisa. Não aprendi dizer adeus, pra mudar a vida de vocês. Você pra vocês serem mais alegres. Mais suave, menos pesado, mais feliz. E esqueça que as coisas vão ficando no passado. Mas nós nos reencontraremos em algum momento, em algum lugar. E o carinho vai ser o mesmo, porque eu sou sempre grato a todos vocês. Muito obrigado. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Bom, pessoal, estamos encerrando o encontro. Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer a todos os palestrantes, lembrado o nosso carinho especial. Agradecer muito a presença de cada um de vocês, nosso muito obrigado a todos. Gostaríamos de agradecer também as pessoas que deixaram toda a sua vida para ficar aqui, são as responsáveis pela organização. E concretização, Valmir, Irene, André, a Tauziane, a Renata, a Carmen, todas elas se desdobraram para que tudo isso acontecesse. Nós gostaríamos de agradecer também, e a nossa homenagem é uma palmas para eles, que eles merecem, viu? Ficaram dia e noite trabalhando. Nós gostaríamos de deixar também nossa homenagem ao nosso eterno amigo, Dr. Antônio Carlos Costardi. Sempre presente em nossa vida. Que ele receba também todo o nosso carinho. E gostaríamos de agradecer aqueles que estão vindo também, desde a primeira vez, pessoal de registro, seu Daniel e esposa, há 18 anos, aliás, há 19, que teve um evento antes. Desde o primeiro eles estão aqui conosco ajudando e participando. Nosso carinho a todos vocês. Muito obrigada por tudo.